忘记了。 Bom dia. Táxi Oceania 6251 no BLD 141 de 40 Galeão Alto. É. Eita Índia, ponto de espera. Chame novamente pro 62 segundos. Tá com minha autonomia? Autonomia 5:40. Autorizado até o 01. Autorizado até o 01. Esperando a 1062, segundo pronto. 251 autorizado, linha decolada pista 0, vento no 0 graus, 7 nós. Autorizado, linha decolada 1 no 0, 6, 2, 5. Anda, Chanel 621. Com 1, 3, 3, controle 308. 308, bom dia. Controle o Xanã 6251. É o Xanã 6251, contato radar, via saída salvo 1, suba para nível de voo 360. Via salvo 1 para nível 360, 6251. Autoriza pro de Leda, 6251. Autorizado, Leda. O China é 6251. Quando, Leda? Oxanaé 6251, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. Chamando o Recife 512835, diagonal 1, alternando 251. Washington November 3, prossiga. Eu gostaria de solicitar um reboque aqui do baixo 3, na posição 2. Autorizado, até a posição 2. É o Fatio Termino, Alpha e X-Ray. Ok. Salvador, nosso Coridião, bom dia, 3171 da TAM, tá no gate 7, ciente da informação hotel, autorização Guarulhos. 3171, hotel confere, agora de cobre, prepara a subida São João. Tá no cobre, não se escuta. Sete e meia, deixa para 4.000 pés, que é legal, no 04. 4.000 no 04. Até, decolagem 0, curva direita, nação 1, letra morte. 557, transponder, controle em 120, décimo 8. 3171 autorizado Guarulhos, nível de voo 320, conforme o plano superior do 10 metal batalha, colada 10 curva na direita, nação 1 no letra. Ótima, o controle 208, transporte 5557. 3171, correto, implanta no portão, 7, puxa o equipamento. Eu vou aí quando próximo. Salve, Salvador, o retorno do Avianca, para o canal do MSA, informando o término do reboque na posição 2. Change. 259-73, vista para nível de voo 050, QNH no 094. Salvador, Oceaner 6225. Oceaner 6225, acione identificação. Uma milha para Conde, contato radar, voltou de bom para chegar da Bonf. Reporte para descida, QNH no 0 no 4. Oceaner 6225, acione a identificação. Vai descer via chegada Bonf. Você no 04, Sonar 6225. Pode aprovar a BOF da presente, Sonar 6225. Motor de Salvador, Rio 5973. Prossiga, Rio 5973. Presente voador, Sr. Cruz 210 para 050. Oi, Tato, Rio 5973, número 2 na aproximação. Sete, tá. O número 2 é onde? Quanto o número 1 na frente? Salvador, Sr. 6225, pode voar na praia de Bonf. Número 2 e 5, para chegar da Bonf, reporte para descida. Tem que levar na praia de bônus, só me dá o descida, Sonar 6225. Boa, Salvador, o Rio 5973, voltando. Sonar 6225, desce e mantém nível de voo 060, QNH no 0-04. 060-1014, Sonar 6225. Rio 5973, o número 1, está na chegada bônus, a 30 milhas para a dona. 30 milhas para a dona, ok. Ah, então não vai ter problema, não. Nós estamos mantendo 290 nós na descida. Sim, se for necessário, eu posso reduzir. Ah, com certeza. Sotaque. Voo 9776, autorização para final LS, por esquerda, pro 205, limite ao localizador. Desce, mantenha 25003. Esquerda 205, 2500, pés, o voo 9776, limite local. Com 963, reduz a velocidade para 2509. Vai acima 2509. 963. 5933, desce e mantenha 4 mil pés, que é negar no 0114. 4014, 5973. Tio 5, desce e mantenha 5 mil pés, que é negar no 0114. 5.1014, Tio Nero 6225. 976, desça para 2.000 pés, reduza o local para 2.009. 1.200, 5.963, reduza o local para 2.209. 9776 para o localizador, curva esquerda, plano 60, reporte estabilizado. 60 estabilizado. C5963, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento elétrico X-ray, reporte estabilizado no localizador. Desce para 2.000, portal estabilizado no localizador do procedimento elétrico X-ray, são 059 X-ray. Galeão 9776, chame torre 118, decimal 95. 85, 972. Tchernobyl 225, desça e mantenha 4 mil pés, reporte a fim do desvio, confirma para eu que irá manter. 210. Sente. Tchernobyl 225, número 3, reduza a velocidade para 2209. 2209, Tchernobyl 225. janela é o Rio 5973, só para ter informação desse setor que nós estamos chegando, do sul, essa turbulência dessa formação está muito leve, tá? É mais chuva mesmo. Obrigado, Eric. Tá, a próxima ponte espera, pronto, joga o braço cruzando a cabeceira, o da 371. Tem condições de decolagem imediata assim, tô autorizado? Assim, mas sim, senhor. Então, agilizando manobra, venha manter, preparando para a decolagem de imediato, assim, tô autorizado. É, 371. Eu decido acionar 6225. LD5, desça para 2010, que negar no 0 no 4. 2014, né? 6225. 9776, solo 19, direita, porta trote, aqui. Via Alfa, Juliette para o portão 7. Fox trote, Alfa, Juliette para o 07, o gol 9776. Scan 3171, não olhe a decolagem autorizada, pistão 0, vento, cabo. 3171, decolagem autorizada, pista 1 no 0, está iniciando. 2 Salvador, Rio 5973, estabilizado direto, bom ou velho? Rio 5973, bom dia. Continua a aproximação, ajuste no 0 no 4. Agora de pista livre, 321 da TAN, ele será rolado. Sanéia 625, tem condições de curva à esquerda para o 90? Afirma Sanéia 6225. A pilota autorizada interceptar para o GLS? Sanéia 625, quase voltou para o localizador. São 0159-73. Tá 3171 no AUS 21, controle em 208, boa viagem. 208, boa. 5973, forma pista molhada. Gente, pista molhada, grato, 5973. 3171, contato radar, decolagem, subo para nível de voo 320, via saída São Bruno. 320, possibilidade valida? Valida. Valida na presente. Chinem 235 para o localizador, curva esquerda para o 60, reporte estabilizado no localizador. Esquerda no 60 vai reportar estabilizado, Chinem 6075, por favor. Pacop, eu prossigo, Chané 6075. Salvador com voz, nível de voo 320, VP0 no 0 até por vaga, após VP0 no meio, e conforme. Colagem no 0, curva direita, nação do 1, Leda. Ótimo. 5526, transponda e controle 208. Poderia repetir, por gentileza, o 6075? localizado para Congonhas, nível de voo 320. A rota é o Pesuru no 0, o base do Pesuru no 6. Decola da pista no 0, primeira curva à sua direita, no perfil da São João, no Leda Mótica. 5526-1208. Gente, foi autorizado São Paulo, Congonhas, 320, conforme a rota do plano de voo. Perzulon 0, provável Perzulon 6. Decola da 10, curva direita, São Vuono, Leda, Motiva. 5526, transpondo 208, ao controle, Oxa 6075. Correto, sobre pronto, pushback acionamento. Demora quando pronto, pushback acionamento, Oxa 6075 no 05. Bom dia. 6225, pouso autorizado, pista no 0, vento variável 2 nós. Tráfego avistado, pista molhada, o ajuste no 0 no 4. Autorizado, pouso, pista no 0, 1014, Chanel 6225. 5973, Alfa Kilo, parte 3, 62, em posição. Alfa Kilo, parte 3, 62, bom dia, Chanel. Mando 6225, visual com qual? Mais uns 10 segundos, eu vi, então. Pede. Visual com a pista, né, 6225. Pouso autorizado, variável com 2. Pouso autorizado, pista no 0, né, 6225.